nega bebê. Você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Você baila toda molhada. Não tá nem aí pra dinheiro. E Maria bate o pandeiro. Pra você tudo é fevereiro. Samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, e Maria nega bebê. Você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Vem Maria nega bebê. Vem Maria toca de ver. Vem Maria quero você. Vem Maria para a Bahia. Vem Maria caipirinha. Vem Maria pra Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia.